Capítulo 6. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Quando Rachel Winslow e Virginia Page se separaram após a reunião na primeira igreja no domingo, elas combinaram de continuar a conversa no dia seguinte. Virginia convidou Rachel para almoçar com ela ao meio-dia, e Rachel, conforme o combinado, tocou a campainha da mansão de Paige por volta das 11h30. Virginia foi atendê-la e logo as duas estavam conversando entusiasmadas. O fato é que começou a dizer Rachel, depois que já fazia alguns minutos que elas estavam conversando, não consigo conciliar isso com o que penso sobre o que Cristo faria. Não consigo dizer a outra pessoa o que fazer. Mas quanto a mim, acho que não devo aceitar essa proposta. O que você vai fazer então? Perguntou Virgínia com grande interesse. Ainda não sei, mas já decidi que não vou aceitar essa proposta. Rachel pegou uma carta que tinha no colo e mais uma vez examinou o conteúdo dela. Era uma carta enviada pelo gerente de uma ópera cômica, oferecendo-lhe um lugar para uma grande companhia itinerante para aquela temporada. O salário era bem interessante e as perspectivas apresentadas pelo gerente eram tentadoras. Ele havia ouvido Rachel cantar naquele domingo de manhã em que o estranho interrompeu o culto. Ficou muito impressionado. Aquela voz significava dinheiro e deveria ser aproveitada na ópera cômica, dizia a carta, e o gerente queria uma resposta o mais rápido possível. Não há muita virtude em recusar essa proposta quando eu tenho a outra, continuou Rachel pensativa. Aquela é mais difícil de decidir, mas já tomei uma decisão. Para dizer a verdade, Virgínia, estou plenamente convencida de que no primeiro caso, Jesus nunca usaria um talento como uma voz bonita, apenas para ganhar dinheiro. Mas agora imagine essa proposta de concerto. Temos aqui uma companhia respeitável em turnê com um ator, um violinista e um quarteto masculino, e todos com boa reputação. Eles me convidaram para fazer parte da companhia como primeiro soprano. O salário, eu já falei, não é? 200 dólares garantidos por mês durante a temporada. Só que não sei ao certo se Jesus iria. O que você acha? Não me peça para tomar essa decisão por você, respondeu Virgínia com um sorriso triste. Eu acredito que o reverendo Maxwell tinha razão quando disse que cada um de nós deve decidir de acordo com a atitude que imaginamos que Cristo teria. Decidir o que ele faria está sendo mais difícil para mim do que para você, querida. Está? Perguntou Rachel. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para fora. Virgínia se aproximou e se colocou ao lado dela. A rua estava bem movimentada e as duas jovens, em silêncio, olharam para ela por um momento. De repente, Virgínia quebrou o silêncio de uma maneira que Rachel nunca havia visto. Rachel, o que todo esse contraste de condições significa para você ao perguntar o que Jesus faria? Fico indignada quando penso que a sociedade em que fui criada, a mesma a qual dizem que nós duas pertencemos, se contenta ano após ano em se vestir, comer e se divertir, promover e receber atrações, gastar dinheiro com casas e luxos e de vez em quando aliviar a consciência doando sem nenhum sacrifício pessoal pequenas quantias de dinheiro à caridade. Fui educada assim como você, em uma das escolas mais caras dos Estados Unidos. Entrei para a sociedade na condição de herdeira, supostamente uma posição muito invejável. Estou muito bem, posso viajar ou ficar em casa, posso fazer o que bem entender, posso satisfazer quase qualquer vontade ou desejo. E no entanto, quando honestamente tento imaginar Jesus levando a vida que eu levo e que espero levar no futuro, e fazendo pelo resto da vida o que milhares de outros ricos fazem. Fico me condenando por ser uma das criaturas mais perversas, egoístas e inúteis de todo o mundo. Faz semanas que não olho por esta janela, sem me sentir horrível comigo mesma, enquanto observo as pessoas que passam em frente desta casa. Virgínia virou-se e começou a andar de um lado para o outro da sala. Enquanto a observava, Rachel não pôde reprimir o peso crescente de sua definição de discipulado. Como seu talento musical poderia ter usado para fins cristãos? A melhor coisa que ela poderia fazer seria vender seu talento por um salário mensal, participar de uma turnê com uma companhia de concertos, vestir-se lindamente, desfrutar do entusiasmo do aplauso do público e ganhar fama como uma grande cantora. Era isso que Jesus faria? Ela não estava com problemas psicológicos, estava bem de saúde, consciente de sua grande competência como cantora e sabia que se entrasse para a vida pública, poderia ganhar muito dinheiro e ficar famosa. Era pouco provável que estivesse superestimando a sua capacidade de realizar tudo aquilo para o qual se julgava capaz. E o que Virgínia havia acabado de dizer atingiu Rachel em cheio por causa da posição semelhante em que as duas amigas se encontravam. O almoço foi servido e as duas se juntaram a Madame Page, a avó de Virgínia, que era uma bela e imponente mulher de 65 anos, e a Rolim, irmão de Virgínia, um jovem que passava a maior parte do tempo em um dos clubes e não tinha nenhuma ambição a não ser uma admiração cada vez maior por Rachel Winslow. E toda vez que sabia que ela viria jantar ou almoçar em sua casa, fazia de tudo para estar presente. Os três formavam a família Page. O pai de Virgínia havia sido banqueiro e especulador no mercado de grãos. Sua mãe havia morrido fazia 10 anos e o pai no ano anterior. A avó, uma mulher nascida e educada no sul, mantinha todas as tradições e sentimentos característicos da posse de riquezas e da posição social que sempre permaneceram intactos. Ela era uma mulher de negócios perspicaz e cuidadosa, com uma capacidade acima da média. As propriedades e a riqueza da família, em grande parte, estavam sob seus cuidados pessoais. Sem nenhuma restrição, a parte de Virgínia pertencia a ela. Ela havia sido preparada pelo pai para entender o mundo dos negócios e até a avó era obrigada a reconhecer a capacidade da garota de cuidar do próprio dinheiro. Talvez não houvesse no mundo duas pessoas menos capazes de entender uma garota como Virgínia do que a Madame Page e Rolim. Rachel, que conhecia a família desde pequena, quando brincava com Virgínia, não podia deixar de pensar no que ela enfrentaria dentro da própria casa, uma vez que decidisse seguir o caminho que acreditava piamente ser o que Jesus seguiria. Nesse dia, durante o almoço, enquanto se lembrava do desabafo de Virgínia na sala de estar, Rachel tentou imaginar a cena que em algum momento surgiria entre a Madame Page e a neta. Eu soube que você vai se apresentar nos palcos, senhorita Winslow. Tenho certeza de que será um motivo de alegria para todos nós, exclamou Rolim durante a conversa, que não estava muito animada. Rachel ficou curada e se sentiu incomodada. Quem lhe contou? Perguntou enquanto Virgínia, que estava muito quieta e reservada, de repente se empolgou e pareceu pronta para participar da conversa. Ah, ouvimos uma coisa ou outra nas ruas. Além disso, todos viram o gerente Crandall na igreja há 2 semanas. Ele não foi à igreja para ouvir a pregação. Na verdade, conheço outras pessoas que também não vão lá para isso, uma vez que há algo melhor para ouvir. Rachel não ficou vermelha dessa vez, mas respondeu com calma. Você está enganado. Eu não vou me apresentar nos palcos. É uma grande pena. Você faria muito sucesso. Todos estão falando da sua voz. Dessa vez, Rachel ficou vermelha de raiva. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Virgínia interrompeu. O que você quer dizer com todos? Todos? Todas as pessoas que ouvem a senhorita Winslow aos domingos. Em que outro momento elas podem ouvi-la? Quero dizer que é uma grande pena que o público em geral, fora de Raymond, não possa ouvir a sua voz. Vamos mudar de assunto, disse Rachel de forma um pouco brusca. Madame Page olhou para ela e falou com delicada cortesia. Minha cara, Rolim não é capaz de fazer um elogio de maneira indireta. Ele é parecido com o pai nesse sentido. Mas todos nós estamos curiosos para saber quais são seus planos. Temos esse direito por causa de nossa velha amizade, sabe? E Virgínia já nos falou sobre a proposta que a companhia de concertos lhe fez. Eu imaginei que isso, é claro, já havia se tornado público, disse Virgínia, sorrindo do outro lado da mesa. Estive na redação do News antes de ontem. Sim, respondeu Rachel apressadamente. Compreendo, Madame Page. Bem, Virgínia e eu estávamos conversando sobre isso, mas decidi não aceitar e é só isso que posso dizer no momento. Rachel estava ciente do fato de que a conversa, até aquele momento, estava reduzindo sua hesitação quanto à proposta da companhia de concertos a uma decisão que satisfaria completamente seu julgamento sobre a provável atitude de Jesus. No entanto, a última coisa no mundo em que ela desejava era que sua decisão se tornasse pública dessa forma. De algum modo, o que Rolim Page havia dito e a maneira como ele disse aceleraram a decisão dela. Rachel, você se importaria de nos contar quais são seus motivos para recusar a proposta? Parece ser uma grande oportunidade para uma jovem como você. Não acha que o público em geral deveria ouvi-la cantar? Eu penso como Rolim nesse sentido. Uma voz como a sua deve ser ouvida por um público maior do que o de Raymond e da Primeira Igreja. Rachel Winslow era, por natureza, uma jovem muito reservada. Evitava que seus planos ou pensamentos se tornassem públicos. Entretanto, mesmo com toda sua repressão, de repente, ela se permitiu expressar seus sentimentos mais íntimos de modo completamente franco e verdadeiro. Em seguida, ela respondeu a Madame Page em um daqueles raros momentos de sinceridade que tornavam seu caráter ainda mais atraente. Não tenho outro motivo senão a convicção de que Jesus Cristo faria o mesmo, disse ela olhando nos olhos da senhora com um ar despreocupado e sincero. Madame Page ficou vermelha e Rolim perplexo. Antes que a avó pudesse dizer qualquer coisa, Virgínia falou. Seu rosto, cada vez mais rubro, revelava que ela estava ficando agitada. O semblante pálido e claro de Virgínia era de alguém saudável, mas normalmente contrastava com a beleza tropical típica de Rachel. Vovó, a senhora sabe que prometemos seguir esse padrão de conduta por um ano. A proposta do Sr. Maxwell foi clara para todos os que a ouviram. Não temos conseguido tomar nossas decisões com rapidez. A dificuldade de saber o que Jesus faria tem deixado Rachel e a mim muito perplexas. Madame Page olhou de modo rígido para Virgínia antes de dizer qualquer coisa. É claro que eu entendo a proposta do Sr. Maxwell. É totalmente impossível colocá-la em prática. Naquele momento, tive certeza de que as pessoas que haviam aceitado a proposta descobririam isso. E depois de uma tentativa, deixariam essa promessa de lado por ser algo visionário e absurdo. Não tenho nada a dizer sobre as decisões da senhorita Winslow, mas fez uma pausa e continuou com uma rispidez até então desconhecida por Rachel. Espero que você não me venha com ideias tolas nesse sentido, Virgínia. Eu tenho muitas ideias, respondeu Virgínia calmamente. Se são tolas ou não, depende da minha compreensão correta do que Jesus faria. Assim que eu souber, agirei com base nisso. Com licença, senhoras, disse Rolim, levantando-se da mesa. A conversa está ficando muito profunda para mim. Vou me retirar para fumar um charuto na biblioteca. Quando Rolin saiu da sala de jantar, houve silêncio por um instante. Madame Page esperou até que a empregada trouxesse algo e depois pediu que ela se retirasse. Estava irritada e sua raiva era grande, embora fosse controlada de certa forma pela presença de Rachel. Eu sou muito mais velha que vocês, mocinhas, disse ela, e sua postura tradicional parecia erguer uma grande muralha de gelo entre ela e toda a concepção de Jesus como sacrifício. O que vocês prometeram com um espírito de falsa emoção, presumo, é impossível cumprir. A senhora quer dizer, vovó, que não podemos agir como o nosso senhor? Ou a senhora quer dizer que se tentarmos, ofenderemos os costumes e ideias pré-concebidas da sociedade? Perguntou Virgínia. Não é necessário. Ninguém precisa fazer isso. Além do mais, como é possível agir com algum... Madame Page parou, interrompeu o que dizia e depois se virou para Rachel. O que sua mãe vai dizer sobre sua decisão? Minha querida, isso não é uma tolice? Afinal, o que você espera fazer com a sua voz? Ainda não sei o que minha mãe vai dizer, respondeu Rachel, tentando não imaginar a provável resposta de sua mãe. Se havia uma mulher em toda a cidade de Raymond com grandes ambições para o sucesso da filha como cantora, essa era a senhora Winslow. Ah, e depois de pensar melhor sobre o assunto, você verá as coisas de outra maneira, minha querida, continuou Madame Page, levantando-se da mesa. Você vai se arrepender pelo resto da vida, se não aceitar a proposta da companhia de concertos ou algo do tipo. Rachel disse algo que dava a entender a luta que ainda estava tendo, e logo depois foi embora com a sensação de que sua saída seria seguida por uma conversa muito dolorosa entre Virgínia e a avó. Como descobriu mais tarde, Virgínia passou por uma crise emocional durante aquele episódio com a sua avó, que acelerou sua decisão final quanto ao uso do seu dinheiro e a sua posição social.